Gueto Beat, você é fã. Mano, eu sei a caminhada tá feia, sei da minha, não sei da alheia. Você colhe aquilo que semeia, perder o foco, tempestade de areia. Pé na porta, o mic é minha Glock, pouco importa, quero grana, mano. Isso que deixa os comédia em choque, se é papo torto, eu não passo pano. Rap sério, esse é meu critério, propagando paz pelo hemisfério. E o que me disseram, não levei a sério, que guitarra preta causa um revertério. Somente pensante, tô com o Ramon, e a caminhada foi cristalina. Mais antigo que Tutankhamon, o rap fazendo ampliar a retina. Vi pelo deserto, no sol escaldante, senti muita sede, não via cacto. Foi deselegante, vários pique shake, mas não me comparo, eu fiz o pacto. De sangue com rap, estanca a ferida, resgatar a alma que está perdida. Incentiva os irmãos a mudar de vida, e esses miragens não me intimidam. Neblina é o vulto, tá. Taparam as visões dos meus. Enfim, é o ego insulto. Eu te contar padrões, vou pelos meus. Deus é por mim, neblina é o vulto. Taparam as visões dos meus. Enfim, é o ego insulto. Eu te contar padrões, vou pelos meus. Deus é por mim. Na minha travessia pelo Saara, tentaram me seduzir. Algo dizia, siga e não para, que o melhor está por vir. Resisti, não fraquejei, os cara na falsa vida de rei. Aquele salve que eu escutei, se afasta, não abraça que é feio. A mensagem vinha dos quatro cantos e batia forte no meu coração. Sentia a verdade em cada frase que me indicava a direção. Infelizmente, vários irmãos se renderam àquela ilusão. As odalisca, os ouras, mansão, esfarelaram na sua mão. Independente da situação, tô sempre firmão. A tempestade de areia dificultou, mas não derrubou não. As vozes que eu escutei pelo caminho serviu de lição. Era Deus através do rap me fortalecendo e dando as bênçãos. E que a minha possa inspirar você, te dá coragem, discernimento pra entender o que é real, o que é miragem. Nessa triagem cheia de maldade, cê nem acredita o que eu vivi. Hip hop foi a bússola que me trouxe até aqui. Honrar cada palavra dita, cada olhar que brilha, cada louco que acredita. Tio, essa é minha brisa e trago pra ti igual a mãe que só dorme depois que o filho chega. Com esse mesmo amor que empunha a caneta, escreva essa letra. Neblina é o vulto, taparam as visões dos meus. Enfim, é o ego insulto. Eu te conto padrões, vou pelos meus. Deus é por mim. Neblina é o vulto, taparam as visões dos meus. Enfim, é o ego insulto. Eu te conto padrões, vou pelos meus. Deus é por mim. Neblina é o vulto, taparam as visões dos meus. Enfim, é o ego insulto. Eu te conto padrões, vou pelos meus. Deus é por mim. Neblina é o vulto, taparam as visões dos meus. Enfim, é o ego insulto. Eu te conto padrões, vou pelos meus. Deus é por mim.